Tô esperando você me notar, frequentando o mesmo lugar. Tô querendo chamar sua atenção, tô pedindo ao destino pra dar uma mão. Tô torcendo pra você querer, tô passando pertinho de você. Vai que rola um tropeço no pé, uma desculpa, um muito prazer. E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida. É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida. Sem me notar, frequentando o mesmo lugar. Tô querendo chamar sua atenção, tô pedindo ao destino pra dar uma mão. Tô torcendo pra você querer, tô passando pertinho de você. Vai que rola um tropeço no pé, uma desculpa, um muito prazer. E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida. É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida.